Onde tá levando o tio? Ó, filho, seu tio tá de mudança. Vai demorar um tempo pra você ver ele. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, dos correridos, malandro, vida mansa, a testemunha ocular da vizinhança, dois pesos e medidas no balanço da balança. Alguém negar que nunca errou eu desconheço. Algumas coisas faz você virar do avesso. Muitas agradeço, outras eu paguei o preço. Inteligência é dom divino, ser folgado vem de berço. Meu pai diz isso, não é coisa pra menino. Minha mãe ficava louca quando a boca era de sino. Uns crescem fazendo, eu cresci assistindo. A vida imita a arte, Scarface, Al Pacino. Um homem deve honrar as calças que ele veste. Nem tudo é pra todos, é melhor fazer um teste. Certeza de quem é, pra saber no que se investe. Como o frio vem do sul e o sol do lado leste. Quando eu cresci eu fui buscar o meu melhor. Já tive várias, mas só um é meu xodó. Tô sempre armado e preparado pro pior. Aprendi que estar sozinho não é o mesmo que estar só. Inteligência independente de cultura. Pra viajar sem viajar de viatura. Eu me formei, mas não entrei na formatura. Um homem sua lei, 44 na cintura. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, a viatura era o carro da mudança. Os meus amigos quase todos são soldados. Andam gingando e jogam os ombros para os lados. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, necessidade faz refém a esperança. Os meus amigos todos julgados culpados. A lei do homem contra seus advogados. Tamanho é documento, muitos falam eu não acho. Mas tenho orgulho quando olho para baixo. Sem ela eu não sou nada, dentro dela é um encaixo. A calça é para um homem como a fêmea é para um macho. Eu prefiro preta, seu poder é muita treta. Presa pelo cinto, escondido na jaqueta. Pra quem já sabe o número, não precisa de letra. Tem outra de reserva e os acessórios na gaveta. Vai aonde vou, está onde estou. Faz um show à parte, mostra quem eu sou. Atitude e apetite, cheia de arrebite. E o corpo de um banana, mas parece dinamite. Meu primo tinha uma, era linda de dadó. Se espalhou pela quebrada, foi efeito dominó. Quando percebeu que 10 cresce o zóio em um só, ele vira o alquimista e transformou pilantra em pó. Conexão, palma acima do pescoço. Cumprimento meus irmãos sem tirar as mãos do bolso. Minhas calças largas, mais fundas que um poço. São os termos da herança e qualquer mudança é osso. Inteligência independente de cultura. Pra viajar sem viajar de viatura. Eu me formei, mas não entrei na formatura. Um homem sua lei, 44 na cintura. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, a viatura era o carro da mudança. Os meus amigos quase todos são soldados. Andam gingando e jogam os ombros para os lados. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, necessidade faz refém a esperança. Os meus amigos todos julgados culpados. A lei do homem contra seus advogados. Da cintura para os pés, as mãos vão para o alto. Boca grande demais, rapaz, arrastam no asfalto. O estilo é das ruas para os palcos. Mas deixa os boys em choque como fosse boy de assalto. No jogo de palavras, mais palavras do que jogo. Tem duas bocas, uma delas cospe fogo. Tem sempre um alvo, mas quer sempre um alvo novo. Estica igual chiclete, faz marionete o povo. Eu troco o ritmo, mas nunca troco a nota. Meu senso crítico quebra qualquer patota. Eu sou mais eu comigo mesmo, é minha cota. Não há lugar melhor que o seu, disse o Projota. Revolução no país das calças frouxas. Cada perna tem 3 vezes suas coxas. A periferia é quem vigia sua cria. Diferencia os que são dos que são trouxas. Verás que o filho seu não foge à luta. Cachorro morto é fácil, todo mundo chuta. Não dou motivo pra nenhum filha da puta. Nem me tirar, nem me pegar de calça curta. Inteligência independente de cultura. Pra viajar sem viajar de viatura. Eu me formei, mas não entrei na formatura. Um homem sua lei, 44 na cintura. Quando eu me lembro do meu tempo de criança, a viatura era o carro da mudança. Os meus amigos quase todos são soldados. Andam gingando e